Panorama Agrícola para 23 de abril de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 23 de abril de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: com a medida que medes, serás medido. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre pastagem. Banco Central prorroga prazo de renegociação de dívidas do Pronaf. Campos Novos realiza curso de hortas e pomares agroecológicos. Conheça na entrevista de hoje o programa de agricultura de baixo carbono. E o mercado agrícola traz boas notícias para o produtor de alho. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer melhorar a pastagem do seu rebanho bovino ou ovino? Procure informações sobre plantas forrageiras e o seu alto potencial de produção animal junto à Estação Experimental da Ipagre em Lages. É hora das notícias. Curso de hortas e pomares agroecológicos de alto abastecimento, de terça a sexta-feira, 24 a 27 de abril, no Cetre Campos, em Campos Novos. A coordenação é do engenheiro agrônomo Círio Parisotto. Na programação que começa amanhã, 1:30 PM, Fundamentos da Agricultura Agroecológica, a importância de hortaliças e frutas agroecológicas, o planejamento de uma horta e de um pomar, a produção e o transplante de mudas de hortaliças, a adubação verde, correção do solo, manejo agroecológico do solo, condução de mudas e poda das principais frutíferas temperadas, videiras, citros, frutas de caroço, caqui e figo. De amanhã até sexta-feira em Campos Novos. Estamos anunciando a 19ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim entre os dias 3 e 7 de maio. E informamos que terminou ontem com poesia e viola a Festa Nacional das Sementes Crioulas de Anchieta, que contou também com um seminário de formação camponesa, com palestras sobre pequenos agricultores, soberania alimentar e alimentação e ecologia. Resoluções do Banco Central prorrogam o prazo de renegociação dos vencimentos das dívidas do crédito rural para produtores amparados pelo Pronaf. As resoluções prorrogam para 2 de janeiro de 2013 o prazo de pagamento das parcelas vencidas e a vencer entre 1º de fevereiro de 2012 e 1º de janeiro de 2013, e também das operações de crédito rural em situação de adimplência em 31 de janeiro deste ano, neste caso desde que não amparadas pelo Proagro ou por outra modalidade de seguro agropecuário. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola conversa hoje com curitibanos, com Marco Lucini, da Ipagre, da região de Curitibanos, sobre a safra e a comercialização do alho. Quais são as informações neste momento para o produtor e para o consumidor, Marco Lucini? Olha, as informações são muito boas. O mês de março foi marcado por uma forte reação nos preços do alho. O preço do alho vinha em baixa desde outubro do ano passado, porque a China, o principal fornecedor de alho para o Brasil, estava vendendo caro, ou barato, aliás. E a partir de março, o alho chinês voltou a ser comercializado caro e, de tabela, puxou o mercado nacional para cima. E na nossa região, nós estamos em plena comercialização. Isso é uma notícia muito interessante, muito animadora para os produtores. Qual é o preço que o produtor tem recebido? Depende, o alho é comercializado por classe, né? Os alhos mais graúdos hoje estão girando na faixa de R$ 40 a R$ 50 reais a caixa de 10 quilos. Quando em janeiro esse alho era comercializado aqui a 25, no máximo R$ 30 reais. Então houve uma reação muito boa no preço e está animando todos os produtores. Marco Lucini, que informações há para o produtor com relação ao pré-plantio, já que o plantio ocorre aí em junho e julho? Olha, as notícias são muito boas. A partir da semana que vem já começam as tradicionais reuniões pré-plantio da Epagri nas comunidades. E as primeiras informações dão conta que nossos principais concorrentes, em especial a China, a Argentina e o Cerrado, estão diminuindo as áreas. Diminuindo as áreas, diminui a oferta e o preço aumenta. E como o nosso produtor ainda está vendendo a sua safra, com certeza ele vai manter as áreas para o ano que vem, sendo e continuando uma ótima opção para o nosso período de inverno e primavera. E com relação às variedades livres de vírus, Marco Lucini? Olha, os resultados são muito interessantes e a partir desse ano a Epagri está colocando à disposição de todos os produtores interessados, junto ao produtor cooperado de Freiburg, que multiplicou esse material, alho das variedades Caçador, Ito e Quitéria. Esses materiais estão com uma resposta muito interessante. Hoje, vários produtores estão conseguindo colher em torno de 15 toneladas por hectare, quando a nossa média aí fica em 11, 12. Conversamos com o Marco Lucini, da Epagri em Curitibano, sobre a comercialização da safra do alho. Lucini, muito obrigado. Um abraço a todos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e também a Superintendência Federal da Agricultura, essas duas entidades realizaram recentemente aqui na Epagri um seminário sobre o Plano ABC, o Programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, para divulgação das técnicas que incluem sistema de plantio direto, tratamento de resíduos animais, integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, plantio de florestas e recuperação de áreas degradadas. Nós, do Panorama Agrícola, entrevistamos Edson de Quadra, coordenador adjunto e secretário executivo do Plano da Agricultura de Baixo Carbono aqui em Santa Catarina. Na verdade, nós estamos agora elaborando um plano, foi criado um comitê estadual. Esse comitê está fazendo um trabalho de divulgação, hoje aqui, a divulgação do Plano ABC no estado. Depois nós vamos fazer a próxima etapa, né? Vai ser a criação do plano estadual da agricultura, né, de baixa emissão de carbono no estado de Santa Catarina. Vamos fazer um plano, aí, através de oficinas de trabalho realizadas com todos os parceiros no estado. Aí nós vamos apresentar ao governador e o governador vai fazer a chancela dele aqui para a gente fazer a execução aqui em Santa Catarina. Quais são os benefícios de adotar práticas de baixo carbono? Nós temos aqui, já até foi apresentada pelo nosso superintendente, várias delas, né, questão também de diminuição do custo de produção, melhoria da qualidade também de vida do agricultor e da família, né, da família rural. A ideia também é diminuir a quantidade de emissão de carbono, né, na atmosfera e também minimizar os riscos climáticos, né. E antes de quadra, mesmo um pequeno produtor familiar, da agricultura familiar, pode aderir a essas técnicas? Isso, até foi um foco que nós demos hoje aqui, né, essa participação são para todos, é para a agricultura catarinense. Então, são para todos os agricultores, agricultura familiar, médios agricultores, pequenos agricultores, grandes agricultores, né, grandes áreas, sem distinção. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de plano para a agricultura catarinense, para todos os agricultores. Quais são, Edson de Quadro, as técnicas da agricultura de baixo carbono? Nós estamos aqui usando, são seis eixos temáticos, né, que são trabalhados nesse aqui, é o sistema de plantio direto, nós temos aqui também a questão das florestas, né, questão também da parte da pecuária, a pecuária de corte, pecuária de leite, entra vários outros sistemas também, sistema de floresta, né? Tem mais outro sistema de plantio direto, são seis eixos, né? E o produtor rural que quiser aderir a uma dessas técnicas pode procurar um escritório da Epagri? Nós estamos fazendo agora um plano para o estado, a partir do momento que esse plano estiver elaborado, nós vamos fazer essa implantação e o trabalho com todos os escritórios, com as secretarias regionais, né? E depois os escritórios municipais da Epagri também, SIDASC e demais parceiros. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, Edson de Quadra. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.